música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa. De domingo a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, o folclore e a música de baile. Porque Uma Casa Portuguesa é assim mesmo, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de domingo a sexta, entre as 19h e as 19h30, no Canal 2 da Antena Web. Ao sábado à tarde, no Canal 2, é tempo de trazer ao presente bonitas emoções do passado. K790, um programa em homenagem a este suporte de gravação que teve o seu apogeu nos anos 90. Recorde músicas e acontecimentos. Aqueles bonitos momentos da adolescência de muitos de nós. K790, aos sábados, entre as 16h30 e as 17h, com Nuno Miguel, no Canal 2, da Antena Web. Tem agora início, a 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um a 100% aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2010, e cá estou outra vez, cá nos encontramos uma semana depois para mais música, para mais concertos, para mais uma agenda de espetáculos. Já sabem como é que é, às sextas-feiras as energias estão sempre em alta, porque é isso que é preciso, é termos energias em alta e termos sempre boa exposição. Porque é sexta-feira, porque, enfim, o fim de semana vem aí, porque a noite também é boa, porque as emissões do Canal 2 e até da Rádio Antena Web são grandes emissões e, portanto, são emissões com muita energia, muito boa disposição. Enfim, só bons motivos para ficarem ligados connosco até às 6 da tarde com grandes músicas. E vamos, sem mais delongas, começar com elas, precisamente. Vamos começar com uma música, elas, no, em todo o sentido da palavra. Até inclusive com ela, Katy Perry, com o seu novo tema Teenage Dream, do álbum com o mesmo nome. Depois de California Girl, vamos ficar com este Teenage Dream da grande Katy Perry. Mas trago mais On My Mind, a música de Ronan Keating. Vamos lá recordar esta música, este sucesso. E vamos também recordar já agora a música Can't Be Right dos 2Play e, por que não, também aquela musiquinha muito, enfim, cheia de energia, Fat Man's Cook com It's That's Cook. São as 4 músicas que vão abrir as portas da segunda edição do 100%, do A 100%. Aqui já sabe comigo, Carlos Bonaparte. Vamos à música! Thank you. o'clock in the morning. My mind's filled with a thousand thoughts of you and how you left without warning. But looking back, I'm sure you tried to talk it through. Now I see it so clearly. We're together but living separate lives. So I wanna tell you I'm sorry. Baby, I can't find the words, but if I but it's something that makes me hold on. Tell him. But baby, this just can't go on. And we're better off than nobody knows. I never thought we'd have lasted so long. So perfect, but girl, it's so wrong. Cause I got somebody waiting at home. But when you hold me, girl, it's so real. I'm feeling things for you I can't feel. I know I shouldn't stay, but girl, I just can't leave. This can't be right, that it doesn't feel so wrong. So wrong. But when I'm all alone, I'm thinking of you, but I'm with her. This can't be right, that it's you that's on my mind. When she's still in my life, but you're the one that's standing by my side. Yeah, I'ma get mine, you know I don't really care. But I gotta stop stopping your girl right there. Hate to be the mistress, ain't trying to be the wife. Got a hubby here, so we gotta keep it tight. Keep it on the hush, on the low, or whatever. Ain't no competition, I can tell I do it better. Girl, you know I can't. There's too much to lose. Yeah, it's you that I want. But put yourself in her shoes. It hurts to think if she only knew. She's still in my life, but you're the one that's standing by my side. This can't be right, that it doesn't feel so wrong. But when I'm all alone, I'm thinking of you, but I'm with you. This can't be right, that it's you that's on my mind. But she's still in my life, but you're the one that's standing by my side. This can't be right. Let's go now. It takes you to make it. Pois aí, acabamos de ficar com o Fats Man Cook, uma grande música cheia de ritmo. It's That Cook, assim é que se chama a música. Fats Man Cook é o artista. E vamos continuar com música, mais energia para o vosso rádio. Para onde quer que estejam, no PC, num MP3, numa PN, para onde quer que esteja a levar, ou melhor, em que suporte em que quer que esteja a ouvir-nos, o mais importante é que nos ouça, que nos escutem e que se mantenham aí em pleno para manterem as energias a 100%. Exatamente. E vamos continuar com mais música. Vamos começar de uma forma bem calminha, só para descansar. A música de Carlos Gerro. Depois trago-lhe mais Cristina Aguilera. E trago-lhe ainda duas músicas bombásticas. Dois grandes sucessos de outros tempos. Mas que nós, que gostamos tanto de manter as energias a 100%, não deixamos de esquecer. Os Wakefield com Saturday Night. E depois uma grande música também, Flamboyant, a música dos Pet Shop Boys. São os quatro que vão poder ouvir a seguir, e atenção, porque quando eu voltar, vamos para a primeira agenda da semana, que é aquela em que vos trazemos os espetáculos para esta noite, 3 de setembro, sexta-feira. Portanto, fiquem atentos, porque daqui a um bocadinho eu trago mais músicas, mas também a primeira agenda de espetáculos para hoje. Depois vou trazer para amanhã e depois para o resto da semana. Por enquanto, vamos só ficar com hoje. Vamos à música? Começamos com Calogero, bem calminha, só para acalmar. Vamos lá a isto! Des chansons, des filles, beaucoup de vers et de nuit. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Des tempêtes arrivent avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient. Il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Que de mes amis, mes amis, c'est dit. na-na-na-na-na. Saturday. action is a performance. It all takes courage, you know. We're just crossing the street. Well, it's almost heroic, you so flamboyant. Vamos agora à nossa primeira agenda. Exatamente, a nossa agenda, a primeira agenda de hoje são três. A primeira é de sexta, a segunda é de sábado e a terceira para o resto da semana. Vamos chegar agora com então os próximos espetáculos. Hoje à noite, Paulo Gonzo vai estar em Viseu, nas festas de São Mateus. Às 22 horas ele vai atuar então em Viseu. João Pedro Paes também vai atuar hoje. Passo de Arcos, Praia dos Pescadores, às 22 horas. Com a entrada livre, atenção, a entrada livre para este concerto de João Pedro Paes. Os Couple Coffee vão estar também vão atuar, não é? Em Barcelos, no Auditório Municipal, no Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos. Às 22 horas também, com entrada de 13€, eu ia dizer que era entrada livre, mas não, entrada de 13€ para quem quiser entrar. Aqui não há diferenciação, porque também não há, enfim, não há mesmo o local de vista, é o mesmo, né? É o auditório, portanto, 13€ para ver os Couple Coffee. Mesa também vão atuar hoje, os Mesa, que vão estar em Mangualde, na Avenida Conde Dom Henrique, às 22h30 com a entrada livre. Esta sim é com a entrada livre. Por fim, Janita Salomé com Rita Lobo no âmbito do projeto Mushima. Eles vão estar na festa do Avante, no palco 1º de Maio, às 23h. Aliás, 23h30, assim é que está correto. Às 23h30. E também quem vai atuar hoje vão ser vários artistas, entre os quais se destaca Carla Maria, que vai estar em Matosinhos. Vai estar na comemoração do 21º aniversário da Rádio de Matosinhos, uma rádio local no Conselho de Matosinhos, Distrito do Porto. E a Carla Maria também vai lá estar. É verdade. Carla Maria, Nel Monteiro com Débora Monteiro. Vão estar lá os dois também a atuar. Enfim, vai portanto ter bons motivos para o seu fim de semana, para sair, para ir assistir a um concerto. Há aqui alguns com entrada livre. Destaque para João Pedro Paes, um dos grandes nomes da canção portuguesa, com entrada livre. Também o mesmo se passa com Janita Salomé. Não. Estava aqui a ver com os Mesa, exatamente, com os Mesa, que também tem entrada livre. Ora bem, e por agora é tudo. Vamos à música novamente. So you're with her, not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. So you're with her, not with me. Oh, how lucky one man can be. I hear your homecoming queen. Oh, how lovely it must be when you see. Does it bother you now, all the angry games we play? Does it bother you now? But not I.

Pa pa pa pa pa. In spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of little things you said that hurt me deep inside, I believe your love, I believe your love like the air in the morning. I salute your love, I salute your love, and I can't get away. Baby, when the lights go out, I hear you calling, I hear you calling. Baby, when the lights go out, I need you. No canal 2 da Rádio Interweb, sejam então muito bem-vindos à segunda parte. Acabamos de ficar ali a explodir de energia com Baby One The Light Go Out, aliás, a música de David Guetta a iniciar, aliás, acabar esta seleção de 4 músicas, mas foi também esta música que iniciou a segunda e última parte do nosso A 100%. Já sabem que é assim que eu vos quero, sempre a 100%, às sextas-feiras, entre as 16 e as 18 horas, porque nós aqui no canal 2 gostamos tanto de vocês que queremos o melhor para vocês. Portanto, vamos lá manter as energias em alta e para ajudar à festa, eu trago-vos em mama uma grande recordação dos Beep, não é? Os Black Eyed Peas. Vamos depois ficar ainda com Laura na voz dos Sisters e, para acabar, Flawless, uma grande música de George Michael. São estes os 3 próximos temas que vão tocar já de seguida. Atenção, antes de mais uma agenda. Pois é, daqui a alguns instantes eu vou trazer-vos a agenda para amanhã, sábado 4 de setembro. Portanto, já sabem, só motivos para ficarem ligados connosco. Não saiam daí porque eu volto já e com a agenda de espetáculos. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters, blast in the pajama. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, now the city of sin. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy. living in the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty naughty style and a naughty naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we Math Matisse, and then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bombers, the bass boom drummers. Y'all know who we are. We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards and looking hard without bodyguards. I do what I can. Hell I am, and still I stand with still mic in hand. So come on, mama, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting out the jammer. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move. We the blast masters, blasting out the jammer. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No need to carry 9mm clips. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Y'all know who we are. We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards. How we rocking it, girl? Without bodyguards. She be 14 from the cool BEP. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the drummer. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thingy, now the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And Tipper Harry and the Black Eyed Peas will be there. Till affinity, till affinity, till affinity, till affinity, till affinity. Black it out. Enough of them a shock, enough of them a shock, enough of them a sting. Every time you see them appear, bling bling. Oh, what a thing, pure Magdalene. Grinding and whining, and the mother them a moving a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm. And the way they tune nice it, finger licking. Like rice and peas and chicken stuffing. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting out the jammer. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting out the jammer. canal 2 da Antena Web. Like no other. Flawless, absolutely flawless. Estas fantásticas 4 músicas, digam lá o que acharam desta última, hein? Belíssima, não é verdade? Pois é, claro estamos. Esta Flawless de George Michael, uma grande, grande música. E agora sim, vamos para mais uma agenda. Agenda! Ora, ora, e cá estou então para mais uma agenda e para mais alguns espetáculos. Pois é, no dia 4, ou seja, amanhã, em Salvaterra de Magos, não perca, às 22h, Marisa, grande fadista, uma das maiores de Portugal. Felizmente agora já algumas. Blind Zero, que também vão atuar esta semana em Passos de Ferreira, às 22h também. Jorge Fernando, o trio Jorge Fernando, vão atuar em Olival de Basto, Centro Cultural de Malaposta, às 21h30. Adriana, mais uma fadista que também vai atuar. Aliás, não, peço desculpa, estava a confundir com a Adriana Marques. Adriana Marques é outra coisa, é outra fadista. Ou melhor, é outra senhora da canção. Adriana é aquela que canta o Cara ao Coroa e o Encontramão. Grandes temas. Adriana que vai atuar em Amora Seixal, Festa do Avante, à meia-noite, ou seja, já é mais para o dia 5 do que para o dia 4, mas pronto. Monte Runé, Festa do Avante, também, eles que vão atuar às 22h. Os Anjos também vão atuar. Vão atuar em Regueiras, Lousada, é lá para Braga, e vão atuar às 22 horas. O concerto está marcado para esta hora. Claude, vamos também poder ver um concerto de Claude, que vai atuar na Festa do Avante, na Quinta da Atalaia. É verdade, essa grande, essa memorável Quinta da Atalaia para a Festa do Avante. O concerto é às 17 horas. Por fim, os Quadrilha de Sebastião Antunes, que vão atuar também em Atalaia, palco 25 de Abril, Festa do Avante, às 18 horas. Já sabem então que têm bons motivos para assistir, quem sabe, um concertinho. Se não puder hoje, vá amanhã, também tem grandes oportunidades. Não há entradas livres, é um facto, mas de todas formas pode sempre assistir a estes concertos, por exemplo, fantásticos da Quinta do Avante. Vamos voltar à música, são mais 4 os temas que tenho para vos apresentar e vamos ficar de seguida, imagine lá com quem. Eles chamam-se Wet Wet Wet e são uma grande banda. Trazem-nos Yesterday, um clássico dos Beatles. Trago-vos depois mais dance, dance music. Mais, como quem diz, os Wet Wet Wet não são dance, mas pronto. Vamos chegar com mais umas musiquinhas e neste caso são dance. Tudo para temar dos portugueses Santa Maria, sucesso de 1999. E depois os Peer Project, que já passaram aqui na semana passada, Choose Life, precisamente com este tema. Vamos ainda acabar com os Eagle Eye Cherry, Still Having Fun, uma grande música que fez sucesso em 2002-2003 e que foi, sem dúvida, uma das músicas que mais marcou o primeiro lustro da década de 2000 a 2009. Lustro é referente a um período de 5 anos, ou seja, de 2000 a 2005, ou 2001 a 2005. Vamos ficar então com estas 4 musiquinhas, depois eu vou voltar, sim senhor, para mais, enfim, para mais música, não é? Tem de ser. E vou-vos também trazer daqui a pouco a lista de, enfim, os espetáculos que faltam depois para, enfim, para o fim de semana. Para o fim de semana, enfim, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, para quem faz o fim de semana, o resto da semana. Não, estava aqui a desorientar-me agora, mas sendo-lhe muito honesto. Mas não, vamos ficar com estas 4 músicas e depois eu vou-vos trazer também então os restantes espetáculos para os restantes dias. Assim está correto, não é para fim de semana nenhum, é para os restantes dias. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, para depois irmos para as despedidas. Já sabem, não saiam daí, porque é só música e espetáculos o que tenho para vos trazer nesta tarde de sexta-feira. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Canal 2. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wondering who the f*** you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, watching your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish f***ing brats that you spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else. 100%. Estamos a chegar ao final da nossa emissão, mas antes de acabarmos eu tenho mais alguns espetáculos para vos trazer. Por isso vamos até à nossa última agenda. Exatamente, a nossa agenda, a última de hoje. Vamos trazer alguns concertos para domingo, ainda há alguns por causa da festa do Avante. Depois temos segunda, quarta e quinta concertos. Vamos chegar no domingo, vamos poder assistir no domingo ao concerto dos Perfume, eles que vão estar nas festas de Cuba, atenção, Cuba no Alentejo. E é precisamente em Cuba que vão estar, às 23 horas. Com entrada livre, pois é. Temos também, ou vamos também poder assistir a Vitorino, que vai estar na festa do Avante também, às 21 horas, tal como o time que também vai estar lá na festa do Avante no Seixal. Anna Lines, 4 Caminhos é como se chama o espetáculo que ela vai dar no próximo dia 5 de setembro à meia-noite e que se realiza no Seixal, também na festa do Avante. Pedro Moutinho, uma intervenção num concerto de António Chainho, ele que vai atuar também na festa do Avante, no Seixal, à meia-noite. Vai também atuar, enfim, à meia-noite, como disse então, no Seixal, na festa do Avante. Anjos, eles vão atuar em Albufeira, na Praia dos Pescadores, às 22 horas, com a entrada livre. Rita Red Shoes, sapatos vermelhos. Ela vai atuar em Avintes, ao ar livre. É verdade, ela vai atuar em Avintes, aqui em Vila Nova de Gaia, às 22 horas. Depois, no dia 6, segunda-feira, há o concerto dos Blind Zero, eles que vão estar em Pontevel, no Cartacho, às 22 horas. Alexandre Guimarães vai também estar no Porto, neste caso, vai também atuar no Porto, no restaurante 6070, às 22 horas também. A entrada é quanto comer. Quanto mais comer, mais gasta, mais alta é a entrada. Luís Represas também vai atuar na segunda-feira às 22 horas e este tem sim entrada livre no Parque Municipal de Vendas Novas. É verdade. E depois, dia 8, temos os Anjos, outra vez, que vão estar na Feira do Monte Alto. Vão atuar às 22h30 com mais uma entrada livre. Por fim, no dia 9, temos Yolanda Soares, a fadista, que vai estar em Montemor-o-Velho, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, à meia-noite. Enfim, é sem dúvida então mais um dos concertos que vai poder assistir nesta semana, no dia 9, quinta-feira. Ora, estamos então a chegar ao final da nossa emissão. Vamos acabar com mais 4 temas este nosso programa. Vamos ficar primeiro com os Blur de Gentleman, aliás, Shameless Man, assim que está correto. Shameless Man, trago-vos depois mais 3 músicas, sendo que a segunda é de Bryan Adams, a terceira é de Shug Cecilia e a quarta é de uma grande senhora, Belinda Carlisle, ela que nos traz So Deep. É a música que vai então fechar a segunda edição deste programa, deste A 100%. Foi um prazer estar convosco, faço votos de que de hoje a 8 dias cá estejamos todos e cada vez mais. Já sabem, convidem amigos e família para se juntarem a nós na próxima sexta-feira às 4 da tarde e eu cá estou 4 em ponto para mais um A 100%. Por agora é mesmo os Blur com este Shameless Man que vão fechar as portas do nosso programa. Fiquem bem, já a seguir há sertanejo pop universitário. Fiquem bem e até hoje a 8 dias. Mantenham-se sempre a 100%. To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Those family shirts will protect him. The world. Daily. Oh, Cecilia,